Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Tenho que encontrar. Você sabe que gravar essa música para mim é do Gilberto Gil. Foi um dos privilégios muito grande. Faz tempo que eu não escuto. Aumenta o volume, vai lá. Se eu quiser falar com Deus, tem que silenciar. Se eu quiser falar com Deus, tem que rezar. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É forte isso, viu? Se você quiser falar com Deus, tem que se desnudar diante de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, a sua bênção. Meu nome é Lucineia, de Londrina. Padre Reginaldo, eu recebi uma graça muito grande. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava fazendo janta. Quando dei por mim, meus olhos foram escurecendo. Nossa. Primeiro começou pelo direito, depois foi pelo esquerdo. Aí, de repente, eu fiquei cega, eu perdi os meus olhos. Eu não sei se foi problema de pressão, não sei o que aconteceu. Aí chamei meu filho e falei para ele me guiar até na geladeira, porque a água orada estava ali. Peguei a água orada com aquela fé e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me devolva os meus olhos, porque eu tenho os meus filhos para me criar. Catei a água bendita, tomei um pouco e passei nos meus olhos. E pedindo para Deus misericórdia de mim, que devolvesse os meus olhos. Aí, passado 10 minutos, o meu olho direito foi voltando. E depois o meu olho esquerdo também. Hoje estou ligando para deixar o testemunho e falar como Deus é maravilhoso na Amém. Vida da gente. E como esse programa, como essa água bendita e orada dentro da casa da gente é um santo remédio. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Amém. Amém. Um abraço a você de Londrina. Comece a usar a palavra, filha. Não é a... Não, você pode usar como quiser, mas não é água orada, é água benta. Comece a usar essa nomenclatura, água benta. E de fato, é muito importante ter em casa. Eu estou vendo de Pato Branco, eu quero mandar um abraço ao padre Evandro de Pato Branco, nos visitou. Diz lá, Silvia, Pai do Céu, misericórdia, me ajuda a salvar meu casamento, muita briga, pois eu não consigo passar nos testes do Detran. Bom, filha. Não, tudo bem, mas não mistura as coisas. Uma coisa é teu casamento, outra coisa é teste de Detran. Separe os problemas, mas que Deus, Jesus misericordioso, abençoe você, Silvia, de Pato Branco. Vamos lá? Segunda-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Porque o Senhor assim nos ensinou, amai-vos uns aos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Cafarnaum, havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. O centurião mandou alguns dos anciãos pedir que Jesus viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece esse favor, porque ama o nosso povo. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Mas dize uma palavra, e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordena um vá, ele vai. Ao ver isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória